Uma equipe do Grupo Tático de Apoio, GTA da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, estava em patrulhamento na tarde de ontem pela região sul com o objetivo de dar mais tranquilidade aos moradores e comerciantes da região da Grande Porto Meira. Patrulhava uma das principais vias na região quando percebeu três indivíduos em um automóvel de cor prata saindo de um local considerado de risco ou suspeito. Houve um rápido acompanhamento tático e abordagem a um Golfe com placas NTW4154 de Feira de Santana, Bahia. E em revista pessoal aos ocupantes do referido automóvel, foi encontrada na cintura de um dos abordados uma pistola Taurus calibre 9mm com o carregador completo e mais uma munição na câmara de disparo. No bolso do mesmo abordado, encontrado outro carregador para a mesma arma com mais 15 munições, totalizando 31 cartuchos prontos para uso à disposição do portador. Imediatamente foi dado voz de prisão ao indivíduo que estava com a arma e realizada a detenção para a averiguação dos demais ocupantes do Golfe, que juntamente com a arma e os detidos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde somente o proprietário da arma, identificado como Valdir de Lima, de 34 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma e munição de uso restrito. Os demais e o automóvel foram liberados ainda na sala de espera da delegacia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.